2009, Fórmula Screw, Horário Fantasma, V2F Máfia, Poeta Louco. Sejam bem-vindos ao Calabouço Perdido. Vem num lugar onde só existe tristeza e rancor. Grito superando louvor, estágio desesperador. Pra onde ir? Quero fugir. A praga e o mal imperam por aqui. Cercado por pilantras, vadias e falsários que a todo momento querem adiantar o meu fracasso. A morte chega rápido, sempre sorrindo. Gemidos do medo alteram os meus sentidos. As vidas desse lado são seres dopados, livres do bem pelo diabo sendo escravo. Avisados, Bulldog fantasma, o vulto atormentado, sendo observado, julgado e condenado. Vozes me inspiram a cometer atos horrendos, a fusão do bem e o mal fazendo experimentos. Me sinto enclausurado em um abismo esquecido, às vezes nas alturas, mais um passo precipício. As flores morreram, clic clac, fim da esperança, lágrimas de sangue, morbidez em abundância. O recanto dos sem encantos, vivemos pelos cantos das músicas, saem prantos, assim nos confundimos. Sempre me perco no calabouço da alma, junto de muitos sentimentos que me rasgam por dentro. Pelo tormento, vivo atormentado, crendo e vendo que o além vida está aqui mesmo, anjo cinzento. O carcereiro detento ao mesmo tempo, e no tempo me perco. Sempre que vago, sendo usado, sempre amado, sendo errado, mantendo estilo renegado. Que pelo amor de Cristo for resgatado, e por favor, assassine mesmo o diabo, nunca amou. Estamos perdidos na ilusão, entre o vale das sombras e o da salvação. Cada qual com a sua missão, na realização, sem compreensão. Amando infinitamente o infinito. Perdido no meu próprio calabouço, só me traz elevação, espiritual evolução. Anjo híbrido, porque sou o resultado entre a luz e a escuridão. Eu vejo almas habitando no calabouço perdido, da onde nenhum ser humano conseguiu sair vivo. Orações intensas, incensos, mas sem consenso. Eu não sei o seu local, mas imagino, ainda penso. Súplicas, pedido de socorro lá do abismo. Eu penso em ajudar, mas esse não é meu destino. Não sinto remorso e muito menos compaixão. Não quero fazer companhia pros soldados do cão. Vários fracos que na última hora se deram por vencido. Agora vivem no inferno, tratados pior que lixo. Perdidos, ninguém os liberta do sofrimento. Prisão perpétua, pra ele não haverá livramento. O preço que se paga por não usar os ouvidos. O preço que se paga por ser sempre omisso. O além chama e acende a chama da revolta. Ouvi falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Então me dê as coordenadas no calabouço. Me ilumine, pois não carrego a Bíblia no meu bolso. Só peço a você que me escute com atenção. Não vire um escravo da cruel detenção. Calabouço perdido. No calabouço, todos desejam nosso fracasso. Todos veem o que de errado faço, mas não pelo que passo. Espíritos atormentados, todos querendo me ver calado. Suas propostas são pra que eu seja um dos seus aliados. Alienado, retardado. Já foi feito chamado, não seria usado. Coitado do fraco que não teve forças e foi dominado. Do atropelado que aparecer, sem medo de sofrer ou morrer. Ninguém sabe o que irá acontecer, demônios tentam te convencer. Pra vocês perder e deixar todos eles sorrindo. Vão dizer e tentar convencer que nós estamos mentidos. Somos loucos, revoltados, que começaram a fazer rap. Mas ele é que a maldição recebe e nem percebe. Não sabe o que acontece, abra seus olhos ao invés de criticar. Não diga que não te avisei, eu tentei, mas não quis me escutar. Não adianta chorar depois que o pior tiver acontecido. Só irá pra sempre vagar no calabouço perdido.